rádio no ar com Chego, 88.1 FM ou pela internet. E chegamos a mais um programa do Pelos Olhos e Ouvidos, aqui direto do CIS, Centro Integrado em Saúde no Engenho do Meio, na Rádio Aconchego. E vamos hoje conversar com Regis Moreira, que vai tocar Frevo Sanfonado no primeiro evento do Pelos Olhos e Ouvidos, o Zine Pelos Olhos e Ouvidos, que vai acontecer no Mercado da Boa Vista, no Beco Nu, no dia 4 de fevereiro. Então hoje o programa é essa entrevista com o Regis, que a gente vai ter um longo papo, um bom papo, para a gente esmiuçar o que o Regis faz, o que ele vai preparar de repertório, a história dele. E para começar, muito bem de música, vamos de Lenin. Thank you. Castanho. Com pousada. Então, chegamos ao primeiro bloco aqui no Pelos Olhos e Ouvidos e vamos ter essa boa conversa sobre o frevo sanfonado que vai tocar lá no primeiro zine Pelos Olhos e Ouvidos no Beco Nu. Estou com Regis Moreira aqui e Regis, responde por favor, qual é o início da tua história com a música? A minha história da música ela começou... Trabalhava num rede de mercado aqui do Recife. Aí tinha uma promoção lá de... Eu sempre tive vontade de tocar desde criança, eu vivia batucando e tal. Tinha uma promoção de um violão lá, bem barato assim, que dava pra eu comprar. Aí eu fui lá e comprei, porque na verdade mesmo, eu sempre gostei de tocar bateria, né? Eu queria ser baterista. Só que bateria era muito cara, velho. E eu nunca consegui. Aí eu vi esse violão pelo preço. Bom, já que eu não posso comprar uma bateria, eu vou comprar um violão. Dá pra eu comprar? Aí comprei um violão e comecei estudando, tocando. Daí fui pegando gosto. Aí comecei o movimento da igreja, né? No grupo jovem tocando, que eu vi lá que era um espaço pra eu desenvolver minha criatividade musical. Já que eu não tinha experiência de tocar fora ainda, na igreja eu vi aquela possibilidade, me envolvi durante quase 10 anos dentro da igreja, um jovem, tocando, depois daí, em todas as oportunidades. E a história com o forró e com o acordeão, como é que começou? Bom, tá aí no forró também foi assim, aí eu, dentro da igreja, tocando, aí chegou um momento em que tocava na missa, e não tinha tecladista, e o padre era doido lá de baixo, tinha tecladista, aí comprou um teclado. Eu tô lá na igreja, não aparecia quem tocava, não sei quem tocava, eu disse, eu vou tocar esse negócio. Aí trouxe o teclado pra casa, passei uma semana estudando, mais duas semanas, na outra semana eu digo, agora eu vou tocar. Aí comecei a tocar teclado dentro da igreja, fiquei tocando. Aí depois que eu saí da igreja, fui uma banda de forró, e a gente, lembrando, não era nem de forró, era uma banda assim, mandracatu mesmo, né, já tocava... Era o movimento humano naquela época, Chico Sainz, estava no finalzinho, após a morte de Chico Sainz. A gente tocava maracatu, frevo, pouco forró, tudo que você imaginava, rock. Aí pronto, e forró. Aí quando a gente tocava forró, o salão enchia, né? Todo mundo gostava. Aí a turma começou a ligar pra gente. Ah, vocês têm uma banda de forró, né? Uma banda de forró, cara, mas foi, sabe, não é de forró não, mas a gente toca. Aí ficou, toca forró, começou a tocar forró. Aí depois começou outro incômodo novo, a turma dizia, sua banda é muito boa, só falta o sanfoneiro. Aí eu digo, meu irmão. Aí a gente começou atrás de sanfoneiro, era muito difícil. Aí eu peguei o teclado que eu tinha pequeno, vendi o teclado, que tinha um cérebro que tava prestes a morrer, tava precisando de o filho dele comprar remédio para diabetes, para não sei o que, tava vendendo a sofona com um preço bem barantinho. Aí eu digo, rapaz, vou comprar. Aí fiz um rolo com o teclado, comprei a sofona e fiquei novo em casa estudando de novo. Blá, blá, blá, blá. Aí depois de um certo tempo a tomar um dia, aí Regis, pronto para ensaiar, eu digo, pronto. Aí fez, ensaiou, começou a tocar. E pronto, aí daí para frente virei sofoneiro, fiquei tocando. Então, a cada etapa da tua história com a música foi um desafio que apareceu e tu resolveu se apostar. Sempre foi um desafio, é. Resolvi apostar e disse, se der certo, a gente continua. Se der certo, continua, né? Aí foi dando. Aí eu sempre tocava e voltava para os mesmos lugares onde eu tocava. Significava que a turma gostava, né? Me chamava de novo. Aí eu tava vendo a... entrevista com o Hermeto Pascoal, um show, e dizia, olha, se você tocar num lugar e ninguém me chamar mais, velho, tem alguma coisa errada, eu procuro melhorar. Agora se chamar é porque você tá no caminho certo, eu digo, é por aqui mesmo. Boa filosofia. E tu tivesse alguma formação musical de aprendizado ou foi totalmente autodidata? Sim, aí tive, né? Aí pronto, é quando eu comecei a estudar violão, eu estudar no Centro de Criatividade Musical, lá na Rua da Aurora. Estudei lá durante 8 anos, né? Me formei no curso de violão. Aí depois que eu passei para estudar teclado, aí fui pro SEMI de Olinda, que lá tinha teclado. Aí estudei lá também durante 3 anos teclado. Aí também saí. Depois, por último, eu ainda fui estudar harmonia lá no, na Escola João Pernambuco, na Vale. Passei uns 4 anos lá. E daí, saí estudando, peguei toda essa base de... Eu fiz vários cursos de música e também estudando livro em casa, vendo. Então, aí comecei a estudar música por aí, com os professores particulares e seguir, né? Vamos agora no primeiro bloco de música. Vamos escutar Marça e Nanau. Você é melhor não.

lágrimas lavaram o presente pra seguir, sorrindo, preparando o futuro. A publicidade bombardeia as crianças de várias formas a fim de seduzi-las a desejar todo tipo de produto. Isso induz ao materialismo, prejudica sua educação e desgasta as relações entre pais e filhos. O estresse familiar exige atenção. Pare, pense. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Ao segundo bloco aqui do Pelos Olhos e Ouvidos, e agora vamos continuar esse papo com Regis, que ele vai falar bem agora sobre o projeto dele que iniciou o forró com forró, que ele iniciou com forró, o Mandracatu. E como é que se desenvolveu realmente o Mandracatu para tocar forró, tocar nos polos de São João ou qualquer festa que vocês fossem chamados? Aí o Mandracatu era eu e Manuel, um amigo de muitos anos, que a gente é parceiro de composição dos discos, da música do Mandracatu quase toda. A gente estudou música junto, aí depois a gente se afastou. Aí, pronto, esses 10 anos que eu passei mais ou menos dentro da igreja, tocando, eu não vi, eu nem no morro subia. Eu vim por aqui pelo morro andava, era só as horas lá de baixo, não vinha aqui de jeito nenhum. Aí um certo dia bateu uma saudade do morro assim, dizer, meu irmão, o que é que será que o Manuel tá fazendo? Aí vim atrás dele, aí eu e o Manuel Santana, ele está lá no Servaco, trabalhando lá com a banda. Cheguei lá e disse, Manuel, a gente tá afim de fazer uma banda aqui, eu vou te chamar. Ele, ora, a gente faz. Aí eu disse, ó, já tem uma música aí, a música que a gente criou, a primeira música que eu compus com ele, no mesmo dia que eu encontrei ele, a gente fez a música. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. E daí deu a ideia do movimento cultural, o morro desce a ladeira, que passou uns 10 anos aqui fazendo cultura, ainda faz, mas diminuiu. Lá a gente fez o morro dessa ladeira e surgiu o Mandracatu junto. Aí a gente começou a compor música, compor, tocar, sai por aí, gravar, e a gente conseguiu gravar 3 discos, na verdade, 2 assim, depois mais uma coletânea que a gente considera que tem, que juntou tudo no final e fez. E qual é o nome dos 3 discos? Aí o primeiro foi Forró Mandracatu, foi Mandracatu, só o nome Mandracatu. O segundo foi Pra Afinar a Canela. E o terceiro que a gente ganhou foi Forró Mandracatu, 12 anos. 12 anos exaltando o Nordeste na arte de cantar, que foi uma coletânea, que quando a gente completou 12 anos, a gente gravou 4 músicas inéditas e juntou o restante e fez uma coletânea com as 12 músicas. Foi esse último que a gente fez. E todas as composições eram tua e do Manuel? Todas as composições do disco era minha. Ele tinha a música que era eu só, tinha outra que era ele só, e as outras eu e ele parceria. Tem para mais umas 30 músicas, né? Até no outro trabalho que ele tem também no Servac, que eu faço pra ele lá, tem música da gente lá também, tem dele, tem minha, não sei, da banda do Servac. E daí a gente vê essa parceria durante 12 anos, né? Junto mesmo assim. Aí depois ele se desfez, que ele saiu para fazer outras atividades, viver outras experiências na vida dele, e eu continuo com o mandracatu. E o mandracatu, por onde? Cita aí alguns lugares que vocês já tocaram. A gente já tocou, a gente foi para Brasília, apresentando um encontro nordestino de música. A gente foi indicado aqui, a gente foi a única banda daqui da área do Nordeste, foi lá, a gente tinha a banda do Rio Grande do Sul, de São Paulo, todo mundo, a gente foi a única daqui, aqui, vários lugares aqui do interior de Pernambuco, nos polos do Carnaval Multicultural do Recife, no Sítio da Trindade, no São João, no polo do Arsenal, lá na cidade, e a gente foi fundadora da sala de reboco que tinha no Sítio da Trindade. Passamos 12 anos lá na sala de reboco. Quando a gente começou a sala de reboco, não tinha nada. Ninguém queria tocar lá, não, porque era uma sala pequenininha, só tinha um caixa amplificado e a gente. Aí a sala de reboco cresceu tanto que depois que a sala estava estruturada grande, todas as bandas queriam estar tocando lá. Então fomos os fundadores da sala de reboco do Sítio da Trindade. História. Bem, agora então vamos de música. Vamos de Saudade de Gonzagão, de Regis Moreira. E depois uma pequena surpresa, com Paraíba, de Luiz Gonzaga, só que cantada em japonês. 時には私もたたの姿愛しいお前に油そくろ女ながらもパライバナは男まさりよ下手なしの基礎の昔お姫様ぶったえたのき男まさりのパライバナはよ私の声は消えやせぬ愛しいお前に油そくろ女ながらもパライバは男まさりよその昔お姫様ぶったえたのき男まさりのパライバナはよ私の声は消えやせぬ愛しいお前に油そくろ女ながらもパライバは男まさりよ vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Desde lá as primeiras séries, muitos professores olham para os alunos negros e acham que não vale a pena investir neles. Entrei num táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falam, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegamos ao último bloco do Pelos Olhos e Ouvidos e vamos continuar esse papo com Regis, que ele vai falar sobre o começo da trajetória dele em carreira solo. Vamos falar sobre o instrumento dele, o acordeon, e também vamos falar sobre o zine Pelos Olhos e Ouvidos que Regis vai tocar lá, Frevo Sanfonado, no Beco Nu, no Mercado da Boa Vista. História bacana. Regis, e aí o Mandracatu dá essa parada sem Manuel, e como é que tu começa a desenvolver depois de Mandracatu? Aí desde o ano passado foi o primeiro São João que a gente fez, já sem Manuel, né? Eu assumi tudo, eu gosto e tal. E a gente continuou. Aí aos pouquinhos aí eu já vi que fazer mais a carreira solo já usar meu nome, né? Regis Moreira, então a gente botou logo no primeiro ano, foi Regis Moreira e o Forró Mandracatu. A gente fez o ano passado. E esse ano a gente tá também já se desvinculando do nome, assim, pra seguir aquela. Já é uma coisa muito marcada, porque por onde eu ando, por onde a gente anda, é pela história, né? Todo mundo vê a gente, me vê já como Mandracatu ainda. E aí, Mandracatu, não sei o que, não sei o que. A gente se desvincula de uma hora pra outra. Mas tô fazendo aí duas músicas de trabalho pra gente jogar nesse São João. Já com as vozes todas, né? Eu assumindo tudo. Porque eu cantava, mas o vocalista oficial era Manuel. Aí a partir daí a gente vai usar o nome Regis, mas já a partir desse São João agora. Vamos falar um pouquinho do teu instrumento, do acordeão. Que a gente sabe que é muito ligado aqui no Nordeste ao forró, né? Mas eu sei que você já fez tipo cantata de Natal, E você tem essa empleitada aí de história também com o forró sanfonado. Fala um pouquinho do instrumento e desses outros projetos que você consegue aderir com a sanfona. É, a sanfona é aquele instrumento assim, que é massa de tocar, porque ele tem harmonia, tem melodia, tem ritmo, tem tudo ali na sanfona. Então você pega ela ali e já fica toda cheia. Então pra você tocar MPB, forró, o que você quiser na sanfona toca. E a experiência, eu já vi muito sanfoneiro por aí, como esse Sivuca, que foi um dos pioneiros, né? Toca frevo. Essa, ontem mesmo eu tava ouvindo uma música de Claudio No Germano, que meu amigo, na base de 78, por aí assim, 79, dos anos 80, já tinha sanfona lá, velho. Eu escutando ela hoje em casa, e quando eu olhei, começou a introdução, eu digo, mesmo a turma já usava naquela época, quer dizer, não é novidade, né? Às vezes a pessoa pensa que tá fazendo uma coisa que foi ele que inventou, mas não inventou nada disso não. O Gonzaga já tocou frevo, todo mundo. Então, comecei a estudar os frevos, tocar, e daí vi que dava pra fazer também. Aí montei um projeto frevoliano, que é para tocar os grandes clássicos do frevo, e também composições de frevo que eu faço, fiz alguns, e daí fez. E também quando chegou a música natalina no Natal, o pessoal cobrava muito, ficava dizendo, um colega meu da rádio, né? Dizia, Regi, vem aqui tocar uma música de Natal aqui no programa, eu ia lá. Beleza, menina, pai, tudo pra parte, não vamos fazer um forró, de bora? Aí levou os abobeiros aqui. Aí fiz um CD, cantando as músicas de Natal, Noite Feliz, todas essas músicas em ritmo de forró, bem balançado mesmo. E ficou legal pra caramba, todo mundo ficou por aí, ficou muito na rádio por aí. Tem algumas referências de acordeão que não seja ligado ao forró, tipo assim, os Engenheiros de Havaí. Ele também introduz o acordeão dentro da música. Uma outra banda gaúcha, que é Nenhum de Nós, nos anos 90 eles introduziram o acordeão. E aqui a gente tem, não sei se tu conhece, Tibério Azul, que também ele incrementa o som com o acordeão. Como é que tu vê essa mistura da música mais pop junto com o acordeão, já que aqui no Nordeste a gente sempre liga o acordeão ao forró? É, eu acho uma grandeza assim, né? Pra desmistificar o instrumento, de achar que aquele instrumento deve tocar aqui. Eu acho que o instrumento, ele é limitado, e a cabeça do músico e o que ele quer fazer é que vai direcionar o instrumento. E eu acho isso massa também. Assim, aí quando eu tô assumindo assim a performance mais do mandracatu, aí vem outras ideias que às vezes quando a gente tava com o outro parceiro, não cabia, né? Porque ele queria a gente ser solidário e respeitar o trabalho do outro também. Aí nesse trabalho que a gente tá montando, a gente já toca também, já faz uma mistura de MPB e ritmo de forró, a gente toca Tim Maia, a gente toca Jorge Benjoy, estilo de forró. E a gente vem fazendo esse trabalho aí e dá tudo certo, velho. Você misturar sua forma com um banjo, com um cavaquinho, com uma guitarra, a sonoridade fica massa. A gente fez uma música de esse ano, no show do Pife, trabalhou a música de, que eu conheci, Coronel Antônio Bento, né, de Maia, e chamou um clarinetista que a gente botou e ficou muito massa a experiência, assim. Então, tem que explorar mesmo o instrumento, veja assim. Fora desse teu trabalho com o mandracatu, tu já desenvolveu tocando para algum outro músico, algum outro artista? Já trabalhei com alguns outros artistas, a banda Mingau de Cachorro, Delmo dos Passos, Cleito Santana, já fez muitos trabalhos por aí, já fiz gravação de outros discos de outras pessoas que chegaram para voltar a sanfona. Então, é dessa forma aí, a gente vai procurando sempre, todo dia, aprimorar o instrumento, estudar e sempre desafio, né? Eu gosto disso aí, de desafio. Aí quando eu fiquei assim na responsabilidade de levar o mandracatu, eu e Maurício, minha esposa, ela disse, e agora? Como eu disse, agora é tudo novo, meu velho. É novas ideias, É outro desafio é levar a onda e fazer. Eu tô sempre disposto assim a criar coisas novas. Porque eu acho que a novidade é que vai deixar você antenado com as coisas e sempre galgando novos espaços. Né? A mesmice, mas já chamei aquele cara, ele não traz nada de novo, cara. Tem que mudar, eu vejo assim. Então, sempre o desafio lhe chamando e a música sem barreiras. É, música sem barreiras. A gente tem a parceria com o pessoal lá do Poes, né? Que a gente tá sempre lá pro lado do Zé do Pinho. E às vezes o pessoal do Poes me chama e chega lá e quando eu vou lá, praticamente o que rola é roqueiro, né? A turma do rock tá tudo lá. Mas eu sempre vou lá e faço a minha parte, porque é outro desafio também você levar mais uma música diferente, tocar de uma forma diferente, mostrar outro no meio de outros estilos. E okay. Graças a Deus sempre fui bem aceito pela galera, fui grandes amigos lá e tô sempre fazendo essas coisas, procurando inovar, procurando fazer. Aí próximo CD a gente tá procurando fazer dessa forma, o novo CD que vai vir aí, as gravações da nossa música, é trazer novos elementos pra música e fazer coisa diferente. Já que você já tá falando de um projeto novo, você disse que já gravou duas músicas, é isso? Então, em processo de gravação. Pode dizer o nome das duas músicas novas que vão vir por aí? A música é Deixa Eu Me Deitar na Tua Cama, que é um rockzinho legal. E a outra é Morena Linda da Cor do Canela. Já é um forró, assim, um choque e um forró. São músicas que estavam guardadas há muito tempo, que não é nova de ter feito exatamente. Era composições que estavam guardadas, que a gente quase nunca tocou no show do Miracatu. E agora é a hora de botar elas pra frente, né? Porque a gente sempre tem, né? Música guardada, o compositor ele tá sempre fazendo música, tocando, e tem na gavetinha dele lá uma música, muita música ainda, letra, música que... Aí dentro dessa nova coisa a gente tem feito parcerias com outras pessoas, com o Tony Vanderlei, que é um grande compositor, que a gente já fez umas duas músicas novas com ele e tal, que a gente tá juntando. Além de fazer música só, tem que fazer parceria também, né? Que a parceria é o que enriquece o trabalho. É porque você fala uma coisa aqui, o cara dá uma sugestão, tá? E quando vê os dois juntos e a música fica bonita e perfeita. Então eu gosto de fazer muita parceria. Qual é a perspectiva assim para 2018, com esse trabalho novo, com essas músicas saindo do forno? Daqui para maio já tem novidades? Se Deus quiser. A gente diz assim que passar a época do carnaval, que a gente também está envolvido nas pregas carnavalescas que tocando, a gente já vai se dedicar ao projeto de gravar essas duas músicas e já jogar ela na rádio por aí, para as pessoas começarem a ouvir e divulgar, né? Novo trabalho, porque logo após São João, conclui o restante das músicas, né? Vai ser duas para trabalho mesmo, para mostrar a nova cara do nosso trabalho. É isso aí. Regis, quero finalizar contigo falando sobre um outro desafio que eu lhe propus, né? E trazer o frevo sanfonado lá para o mercado da Boa Vista, lá no Beco Novo. Qual é a tua expectativa para tocar uma prévia de carnaval no mercado popular, que é o mercado da Boa Vista? Eu estou esperando com muita ansiedade para a gente fazer esse encontro lá, tocar. E o mercado da Boa Vista, no caso, da Boa Vista é multicultural, né, velho? Ali eu já toquei ali, já fiz muitos eventos ali. E rola de tudo ali, as pessoas que vão ali gostam de ouvir muita coisa. Aí preparando aí um repertório bem legal mesmo, pra gente mostrar o teor da sanfona no frevo e também tocar outras coisas. E sem deixar de lado o forró também, né? Que em São João a gente sempre mistura forró, frevo, maracatu, tudo. E com muita ansiedade para o dia a gente fazer uma grande participação lá, nesse evento aí que vai acontecer. É isso aí. Regis, o dono do Beco Nu gosta muito de forró. E você pode dizer assim, que você vai acrementar fora o frevo, que você vai tocar um pouquinho de forró lá pra gente? Vou tocar também, tocar um pouco de forró. E frevo, forró, e a gente estiver lá. Pode ficar certo aí que quem for no dia 4, a gente vai encontrar lá uma coisa boa, música boa, aproveitando as prévias do carnaval e forró também, né? Forró, dependente de tudo, também é o nosso carro-chefe, né? Não pode deixar de fazer. Por outro, sempre que eu passo, quando às vezes eu tô com violão, tô com safona, se eu tiver com violão, se eu tiver tocando, eu sempre encerro com pelo menos dois ou três forró. Vou tocar às vezes MPB, violão de voz por aí, quando no final eu digo, agora não vou sair daqui sem tocar um forrozinho não, porque tem que ser, né? É a nossa cara. Então, músicas de Regis Moreira e também do Luiz Gonzaga também vai sair. Gosto, músicas minhas inéditas, música de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e Frevo também. Porque a gente sempre está inspirado nesse trabalho de sanfona. Minhas três inspirações são essas, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e Trio Nordestino. Depois desses três aí, que vier mais o miolo, esses três aí do foco no trabalho. Então é isso aí. Agradeço muito, Regis, pela entrevista. A gente se encontra lá no dia 4, no Zine Pelos Olhos e Ouvidos, no Beco Nu, no Mercado da Boa Vista. Muito obrigado, Regis. Beleza, agora convidar todo mundo aí que está na escuta para dia 4 lá no Beco Nu, Pelos Olhos e Ouvidos, a gente fazer esse trabalho interessante e abrir essa parceria, né? Que é uma parceria que a gente também quer que ela seja estendida por muito tempo. Obrigado aí a você também pelo espaço. Obrigado a todos aí da rádio e até o dia 4 de fevereiro. Véio. É isso aí. Chegamos ao final e para encerrar, como tradição, até pós-carnaval, nós vamos tocar Frevo para terminar o programa. Então vamos de Frevo para terminar, música de Capiba. Vai se acabar, que tudo vai pra cucuia, o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frevo bom viverá. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixem o frevo pra mim. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixem o frevo pra mim. Ouvi dizer que o mundo vai se acabar, que tudo vai pra cucuia, o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frevo bom viverá. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixe um frevo pra mim. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixe um frevo pra mim. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.